4 para fazer uma espera sobre o Serra Vitor 368. Sim, vai efetuar conforme a carta, igual 1714, pode ser? Confere. Cliente igual 1714. Uno 7 no 4, desce para 2.500 pés, ajuste no 0, 1 no 4. Completa a espera no servidor 368, prossegue na final da RENAV. Vai completar a espera no 368, após prossegue para o 366 e desce para 2.500. Confirme 1 no 0 no 3? No 0, 1 no 4. No 0 no 4, paciente igual 714. 3.50. Gente, 142 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera 3178. Juliette Alfa, reportará pronto, 3178. 805, desce para o 050, redução de velocidade para 220 nós. Desce para o 050, 220 nós, gol no 805. B06, estabilizado, visual. B06, complete final, chame Torre 1 no 8, decimal 6. 26, agora na 606. Salvador, gol no 606, baixar travado final da 1-0. No 06, livre pouso na 1-0, vento 3-1-0 graus com 2 nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso 1-0, agora 606. O 805 vai executar o RNAV? Solicito ILS X-Ray. Certo. O 805 vetor radar para o sequenciamento, faça a curva à esquerda, voe com proa 0 no 0. Seu limite é o localizador. Esquerda proa 0 no 0, limitado pelo localizador, gol no 805. Afirmativo, você vai seguir o 737 da companhia que está agora 11 horas, 11 milhas à sua frente. X, Gente, noite 05. O 5 desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés no 0 no 4, gol 1 no 8, 0 no 5. Controle Salvador, boa noite, está 3170, sente da informação, bravo. 3170, acione identificação, desça para nível 050, chegada a Mari. Sendo 0050, Mari, San 3170, solicita executar o R na vida 10. Sente. Boa noite, o San 3178, estou no ponto de espera da 10. São 78, após passagem do tráfego da Gol na curta final, a linha mantém 10. Após o Gol, a linha mantém na 10, 3178. Noite 05, velocidade 180 nós, faz a curva direita 060, intercepte localizador final sem glide. Direita 060, reduzindo para 1809, gol 1805, intercepta ILS sem glide. No 714, ao passar o Serra Vitor 366, reduza para aproximação. Chame agora a torre em 1 no 8 decimal 6. Ao passar o 366, começa a reduzir. Torre 186, gol 197 na 4. Via 06, solo aos 25, livre pela direita. Táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa Juliette, na sua escuta, gol 6-06. 96, gente da Bravo. 896, acione identificação, desse e mantém o 060, chegada Mari. Desce com o 060, Mari, 896. 3170, voo ITAP. O Serra Vitor 372? Afirmo. Chegou 714. Olhão 896, necessidade de redução? Por enquanto não, senhor. Então, graças a intenção é efetuar a renave. Tá. Sente. Felicito do localizador, gol 1805. 805, prossegue final e ele é sem glide na minha escuta. Na sua escuta, 1805. Decolado aos 27, controle 19 decimal 8, bom voo. 198, grato, bom voo. 8, 0, 5. 7, 2, 4. 1, 7, 1, 4, livre pouso na 1, 0, vento 3, 1, 0 graus com 3 nós, altímetro no 0, no 4. 10, 14, autorizado pouso, opção 10, igual 714. Torre Salvador, gol 1805, boa noite. Boa noite, 1805, é parte externa. Gente, 1805. Controle Salvador, boa noite, Golão 643, passo 220 para uma centena, informação Bravo. Boa noite, Golão 643, a sua identificação, desça para o 050, a chegada Bonf. 050, chegada Bonf, Golão 643. Golão 606, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, Golão 606. Zona 70 após ETAP, voa para o Serra Vitor 366. Após ETAP, seu desce para 2.500, ajuste no 0 no 4, reporte na final. Tá 3170. Na escuta, tá 3170. Após ETAP, desce para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4. E final RNAV, Serra Vida 366, reposto estabilizado. Ok, após ETAP, voo Serra Vida 366, desce para 2.500, 1014, chamará na final, tá? 3170. Bom, pronto para copiar Guarulhos. Gente, 9908, 3602 repetiu para Guarulhos, saída prevista da EL Transição de Nera, guarde cópia. Da EL de Nera. E aguardando o cópia. O 714, solo aos 30, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi nessa frequência via Alfa, reportarei antes da Juliette. Gol 1-7-1-4. Passou externo, gol 1805. Um, 805, livre pouso na 10, vento 360 graus com 3 nós, altímetro 10, 14. Livre pouso na 10, 10, 14, gol 1805. Zona 78, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 896, prossegue descida via a chegada Mari, após ETAP, voa para o Serra Vitor 366, final aí nave. Vai fazer uma curva esquerda, evitar a formação, ok? Informe na proa do Serra Vitor 366. Baixando para quanto? 050. 050, ok, obrigado. Oscar, na escuta do solo. Positivo para o seu, senhor. Ok, o centro informa que a rota do plano de voo está incorreta, solicita envio de CHG para proceder à autorização. Noite, ação de identificação. Desça para o 060, chegada Mária. Identificou. Descida nível 060, chegada Mária. Sul 4062. Aqui consta da rota Upper Whiskey 50 até Poços de Caldas. E Poços de Caldas não fica na Upper Whiskey 50, fica na 58. Boa noite, 05, solo aos 33, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1-8, 43 após bom que voa o Sierra Vitor 367. Bom, se posição pelô. Gente, no 643. Quando 366 pode baixar para 2500 896. Movimento autorizado 2500 pés. Pro ano 366. No 643, desce para o 040. 040, vou no 643. Vai passar o Serra Vita 366, Campo Vista, até 3170. 3170, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118, até 3170. Eu confirmei com os DOVs da empresa, senhor. É, foi passado o plano para a Salies em Salvador, para o funcionário Elimar, até o ISC 58, até Poços de Caldas, depois DCT, e já estão entrando em contato, porém foi passado até o ISC 58. Gente, se foi um erro na transmissão, creio que a própria Salies pode corrigir. Afirmativo, eles estão em contato e estamos na sua escuta, muito grato e estamos aqui na escuta, obrigado. Torre Salvador, boa noite, tá 3170. Tá 3170, boa noite, repasse 372. Duas milhas e meia por 372, Campo Vista, 3172, baixar de travado. Vente 3170, livre pouso na 10, vento 3110 graus com 2 nós, altímetro 10, 14. Livre pouso na 0, tá 3170. 062, se eu vou olhar pra gente TAP, evitaria uma pequena formação. Realizado ETAP. Realizado ETAP, azul 4062. Noite 05, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, portão 4, igual noite 05. Bono 643, desce para 2.500 pés, o ajuste no 0 no 4, reporte na final do RNAV. 2.500 no 0 no 4, autorizado RNAV, dá 1 a 0, bom, 1.643. Então 96 passando 366 para final, avistando. 896, chame torre 1 no 8, decimal 6. 86, obrigado, até logo. Vai. Salvador, bom. Salvador, boa noite, Gol 896, uma milha e meia do 372. Gol 896, continue a aproximação, aguarde pista livre. É. Solo, Torre Salvador, Papatango, Victor Romeu Alfa. Victor Romeu Alfa, prossiga. Opa, sendo Padre 3, com plano para Maceió no 090. Gente, aguarde cópia, o esquema é o meu Alfa. Alfa aguardando. Tá 3170, Solos 40, livre pela direita, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém essa Juliette, trans 170. Só para 3.000 pés, ajuste no 0, 1 no 4. Número 3 na aproximação, azul 4062. Reporte estabilizado no lock. Ok, deixando 3.000 pés, ajustado no 0, 1 no 4. Informará no lock, alguma velocidade ideal? Mente, podemos copiar no início do táxi. Gente, aguarde 9908. Boa noite, 96, livre pouso na 1-0, vento 340 graus com 2 nós, altímetro 1-0 no 4. Quer, distando, baixar, travado. Vou passar o Serra Vitor 366, gol 1-9-6-4-3. 7. P43, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 6. 86, obrigado, Golão 643. Azul 4062 para 2.000 pés, reporte no lock. Se der 2.000 pés, voltará lock, Azul 4062. Na Alfa, antes da Juliette. Tá 3170, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Previsto portão? Número 2. 2, sim, a gente vai manter a posição, 3170. Salvador, boa noite, 3520, tem com a Bravo. Prossiga, 3520. Autorização nesta? Ah, firmo. Com a Bravo. Gente, solicita autorização Aracaju. Por gentileza, amigo. Gente, aguarde para cópia, 3520, saída prevista, PUCA, transição Aracaju. Grato, aguardo. Noite 96, solo aos 43, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte Juliette, 1896. Torre Salvador, o gol no 643, uma milha para o Sierra Vitor 372, capa vista, abaixado, checado. No 643, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Sente, gol no 643. Livre pouso na 1-0, vento 340 graus com 2 nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso, pista no 0, gol no 643, 1014. Pista 3520, pronto para cópia. Pista 3520, pronto para cópia. É para o total 9908? Negativo, TAM 3520. Correu, Victor Nova. Que Romeu Alfa, não recebemos aqui o seu plano de sistema, estamos verificando com a sala IF. Negativo, Alfa está aguardando. Do 4062, estabilizado localizador 10. Dois chame tu e um no noite decimal 6. 186, boa noite, azul 4062. Boa noite. Dois Salvador, boa noite, é o azul 4062, estabilizado localizador pistão 0. 4062, continua a aproximação, número 2 para pouso. Azul 4062. Salvador, boa noite, reporte com 158, information Bravo, direto de estado em términos de Lisboa. Sir, Portugal 158, stand by for its sea clearance. Standing by. Solo aos 4-6, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Da Juliette, atrás do hotel, gol 1-8-9-6. Frente, mantém a posição 1-8-9-6. Livrando via Alfa, vai manter antes da Juliette na sua escuta, gol 6-4-3.